Aumenta o som do paredão que eu vou trazer o movimento mais gostoso do Brasil. Um, dois, três e... Dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, vá, vá, vá. Pressa. É coisa nova, hein? Mais uma nossa. Daquele pique. Vem que vem. Eu vou trazer movimento e bato senta bem gostosinho. Eu vou trazer movimento e bato senta bem gostosinho. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Vai, mãe, vai, vai, mãe, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. A novinha tá louca, hein? A novinha tá louca, a novinha tá legal, tá sensacional. A novinha tá louca, a novinha tá legal, tá sensacional. A novinha tá louca, a novinha tá legal, tá sensacional. A novinha tá louca, a novinha tá legal. Vai sentando, vai, vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. Senta aqui, senta aqui, vai sentando, sentando. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. Senta aqui, senta aqui, joga pra cima no solinho do paredão. Alô, DJ Emanuel, tamo junto daquele jeito, hein? Caminhão DD Motos, DJ Jonathan. Alô, DJ Mo, tamo junto, hein? Alô, galeguinho das encomendas, xixa da cebola, é nóis. Eu vou trazer movimento e bato senta bem gostosinho. Vou trazer movimento e pá, vai sentando, vai gostoso, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. A novinha tá louca, a novinha tá legal, tá sensacional. A novinha tá louca, a novinha tá legal, tá sensacional. A novinha tá louca, a novinha tá legal, tá sensacional. A novinha tá louca, a novinha tá... Todo mundo sentando, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Delícia, gostosa. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, novinha, bem devagarinho. É bom demais, o tatu é bom demais. André Silvio, o mural. Alô, Ramon Divulgações, tamo junto. Parceiro Kleber, Autoescola Dinâmica. Alex Divulgações.